Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Luto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensino! Que lixo! Chorume! Chorume! Conecta-me! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos, o podcast chamado Chorume, aquele podcast que não fala sobre nada, mas está hospedado no site chorume.com.br, o podcast mais religioso do Brasil. Concorda comigo ele que está aqui do meu lado, barbudo, 1,90m de altura, porém com olhos picantes, eu diria, Wesley Zop. Concorda? Concordo. Dá oi pro pessoal então, Wesley Zop. Olá pessoal, feliz Páscoa. E aqui ele, o maior comemorador da Páscoa, que nunca entrega mais de um ovo de Páscoa para as pessoas. O coelhinho desbolado, Gabriel Asmar. Desbolado. Olá. Tudo bem com você, Alan? Tudo bem. Você está feliz de estar aqui hoje? Tô feliz. Gostaria de falar qual o prazer ter seu corpo peludo aqui, junto ao meu. Fico lisonjeado. Tudo bem. E como visitante hoje, ele que é bailarino de pole dance e também está apresentando aí o Giro Por Aí, Felipe Espinosa. Aê! É nóis, pula! Também tem que falar que ele é o sócio do Entubado. Sim. Extinto Entubado. Não é extinto. Ele é um quarto dos Entubados. Não, extinto de aranha, extinto Entubado. Ah, extinto. Não, é extinto. Não extinto. É, não, é extinto. Que não existe mais, eu digo. Também. Mas diz aí, o que é o Giro Por Aí? Pra quem quer, sei lá, girar por aí. Não, então, o Giro Por Aí é um programa, na verdade é uma matéria dentro do programa Cidade Total. Programa regional, que faz coberturas de eventos, dica de rolê, dica de restaurante, esses lugares. E como que eu assisto isso daí? Você pode assistir de segunda a sexta-feira, ao vivo, na TV Todo Dia, aqui na região, pra quem conhece. Canal o quê? 21? É canal 46 e 14. Canal 46 e 14. UHF. Ou, mas parece que tem pela internet também. É, pode assistir pela internet também, pelo site da TV Todo Dia, ou... Se esperar um pouco, sai no YouTube também. Ah, e qual que é? Como que eu acesso lá? É Cidade Total. Se for Cidade Total lá, você acha. Você acha tudo. E também Giro Por Aí, também você acha a gente lá. Cara, Cidade Total com S, eu acho também. Acha, mas... Talvez não seja o meu programa, mas você acha. Alguma coisa você acha. Então você lá, você obtém dicas de rolê, eventos daqui da região. Exatamente. Região de Americana, São Paulo, como eu diria o Wesley Zop. Exatamente. E aproveitando o jabá também, pode eu sou falar. Responsável pela teia. A teia? Mas a teia de essa, que tá no canto do estúdio aqui ou não? Pela teia, que na verdade teia em inglês web, que trabalha com a parte de social media, toda essa parte de divulgação pela internet, pelas webs, trabalhando com Facebook, Twitter, Instagram. E o contato da teia? Pode entrar em contato pelo felipe@teiacs.com.br ou pelo site, também tem os formulários lá, pelo teiacs.com.br. Mas não era teiablogspot.com, né? Não! Talvez uns 15 anos atrás. Eu acho o seu contato no Xvideos, procurando como teia. Não, mas se você procurar como Jorgão 30 centímetros, do chat rolê, você acha? Oh, mas você aguenta bem, então. 30 centímetros. Tá bom, não. É bem nesse... Ok. Que bom abençoado. Procura Felipe pelo peitudo. Como diria o filósofo, sexo é sexo, não importa por onde aconteça. Exato. Meu corpo e minhas redes. Exato. Ótimo. Então, como antes... diria um outro profeta, A de amor, B de baixinho, C de coração... Okay. Não vai até o X pra gente falar X de Chorume. É, vai demorar um pouco, mas ia ser legal. Desculpa cortá-lo, pode continuar. E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, tendo a obrigação de levar toda essa beleza que esses meninos falam pro direto para o seu ouvido, impedindo que você vomite ou gorfe durante esse episódio. Bonito isso. Então vamos lá, antes de mais nada, para a leitura de e-mails. Hoje temos dois e-mails. Primeiro aí, e-mail de Juliana Felipe. Achei que ela teria se matado depois de ouvir os podcasts, mas não, tá aí. Escreveu um e-mail falando Jorge Benjor. Provavelmente. Achei que era 30 centímetros. Esse é o título. Esse é o título, o assunto do e-mail, provavelmente fazendo referência ao podcast número 30, que falava sobre música sem sentido, onde Wesley Zop e Gabriel Osmar expressaram toda a sua mágoa e angústia pelas músicas de Jorge Benjor. Tudo bem. Então vamos lá, ela diz: nossa, mano! Mas você acha que foi nessa entonação? Talvez. Será que foi tão grossa a voz dela? Adorei ver que vocês leem os e-mails dos ouvintes. Show! Ouvi um episódio de música sem sentido e achei muito louco. Sabe o que vocês podiam fazer? Fazer um episódio de músicas que são cantadas erradamente. Tipo o lance do abajur cor carmim e não cor de carne. Manja? Não, manjei. Sim, sim. Então fica a dica aí. Manjei a rola do Felipe aqui agora. Não sei se conta. A pessoa fuma maconha e vai mandar um e-mail pra gente. Vai cheio dessas giras. Manda, muito louco. Tudo bem. Não, pelo menos mandou e-mail, não mandou nude. É, no infelizmente. Final não tem um 11, não, né? Depois das interrogações. Não. Exclamação. Tá, quando vocês falaram da Anitta drogada de cocaína, pensei, esses caras são loucos. Não, louco é a Anitta. A gente tá drogada de cocaína. Ou a gente falou da Anitta, a gente tava drogada de cocaína. Não, eu nunca mais trafiquei cocaína pra Anitta, não. Faz já duas semanas já. O jeito de fazer piada sem se preocupar, me identifico muito, adorei. Porra! Lembrei de uma música sem sentido. Acho que. Acho que ela tá na reabilitação. Peraí, você tá citado como Anitta aí no final. Não foi a Anitta que escreveu. Lembrei de uma música sem sentido. Tem aquela do Milton Nascimento, acho que chama Canção da América. Tem uma parte assim. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração, assim que falava a canção. E quem cantou chorou ao ver seu amigo partir. Pô, isso quer dizer que ele não guardou o amigo debaixo de sete chaves, ou o cara não era tão amigo assim, né? Tomara que vocês leiam esse e-mail, beijos. Sabe aquele sentimento de vergonha alheia? Não, eu entendo ela aqui. Se você guardou debaixo de sete. Quer dizer, você trancou em algum lugar que precisou de sete chaves, não era pro cara ter saído, então não é. Não, mas se mas você... isso não é amigo de verdade, mas isso é sequestrador, verdade, né? Na verdade, ele guardou embaixo de sete paus de terra. Ah, pode ser. Então, isso não é. O cara sequestrou o outro e o outro foi embora e chorou ao ver seu amigo partir. Entendi. Aí pode sim. Ser. Não ganhou nada no resgate. Esse foi o e-mail de Juliana Felipe. Muito obrigado, Juliana Felipe. Não conseguimos entender 90%, mas aqueles 10% safadão. Não faz sentido. Okay. Mas tá. Bárbara Luca manda o e-mail com a seguinte pergunta, com a seguinte assunto, pergunta polêmica. Já sabemos que o Wesley Zop responderá. Que dúvida. Bom dia, meninos. Adorei o episódio de presentes, principalmente da Beatriz, que preferiu o anel e dispensou o carinha. Lógico, isso daí foi um golpe das mulheres, fetiche. Né? Fetiche. Não pode ser. Mas é um golpe de todas as mulheres que aceitam o anel e dispensam o cara. Tudo bem, espero que essa moda não pegue, né? E também quando ela pôs na cápsula do tempo a própria aliança. Excelente. Então, Beatriz servindo de mau exemplo para as mulheres desse Brasil. Não deveríamos ter chamado ela. Ou cortado tudo que ela falou e colocado o Silvio Luiz para. Sim. Igual a gente fez no episódio anterior ao dela. Sim, sim. Minha pergunta polêmica de hoje é a seguinte, ó. Já dois pontos e já colocou Wesley, porque sabe que quem gostou. Não acredito. Culpa de vocês dois isso. Não, jamais. É, tá bom. Wesley, como a NASA sabia qual combustível, qual potência do motor e qual material fabricar um foguete se eles nunca tinham ido para a Lua antes? Será que foram os ETs? Beijos. Não, isso ela está supondo que é verdade como eu fui pra Lua. Começa aí. Por Eu pensei, não tem nada mais absurdo do que essa pergunta, daí o Wesley Zop começa a falar pra se provar o contrário. E tem, não, mas... Eu vou explicar. Não, deixa eu não explicar. Foi a primeira vez que alguma coisa foi pro espaço que já foi pisar na Lua. Não. Certo, mandaram macaco, mandaram mosca. Começou por quê? Mandaram mosca. Começou pesquisa, por... cara. Começou... Não, o que você tem a fazer com umas lambretas nesse... Começou por quem, Wesley Zop? Eu sei que a astronomia começou muito lá atrás, pelo que eu li no seu livro, mas pode falar. Quem começou? Quem foi o primeiro? O primeiro ser vivo a ser mandado para o espaço foi moscas, depois foram macacos, não, depois mas... aquela cachorrinha laica. Não, mas... Meu, você tá laica? Acho que você está conferindo isso aí com um trecho da Bíblia sobre... A arca de Noé. Não. Foram subidos os animaizinhos. Mas os primeiros aí pro espaço, todo mundo sabe, os egípcios, né, pessoal? Do Egito Antigo. Porque eles inventaram tudo. Porque os egípcios agora não fazem porra nenhuma. Não, agora não faz nada. Agora faz o que? Vamos lá, tem pirâmide, tu sei. Ah, rapaz, tem pirâmide. Eles só guiam, eles construíram, cara. Eles só guiam pra mostrar o que fizeram antes. É, aí até eu que sou tonto. Então, mas diga lá, como que foi essa história aí? Eles testaram vários animais antes de mandar um ser humano. Ah. É isso. Não foi já de cara. Não, vamos lá. Mandaram com chimpanzé. Ah, voltou morto. Puta, não deu certo alguma coisa. Mas o chimpanzé voltava? Como que ele voltava? Acho que, pô, tudo, acho que morria. Volta, né, pô? Você tem que... Fica um tempo lá e depois ele acaba o combustível, cai. Cai, abre o paraquedas. Ah, e daí não abriu o paraquedas? Porque o outro... Assim. Porque ele que abre o paraquedas. Psycast. Psycast tá aí pra comprovar o que eu tô falando. Tava ficando com inveja do Chorume, não tem como. Não, e todo mundo lembra daquela cachorrinha russa Laika, que foi também e voltou viva, virou até selo. Postagens. Caramba, gente, mas cortaram a cachorra e transformaram em selo? Não, porra! A foto dela. Ah, sim. Muito achei que bem. Ela tinha virado sabão. E depois foi outro cara que deu só uma volta da lua e voltou, não chegou a pousar lá. Ah, só uma volta? Assim, ah, tô de boa. O que eu vou fazer? Eu já vou dar uma volta na lua. Só que ele não tinha o módulo lunar, era só pra ver se dava pra voltar. É isso. Então essa é a sua resposta. Tá respondido. Foram vários testes. Ah, sim. Não foram os ETs. Foram os egípcios. Ah, sim. Que todo mundo achou que as pirâmides também foram os ETs, mas na verdade foram os egípcios. Ah, sim. Que primeiro mandaram moscas pra construir. Depois... Vocês vão pesquisar isso daí, na hora que vocês verem que a primeira foi mosca, vocês vão ficar muito chateados. É um antro de conhecimento que a gente não consegue acompanhar, não. O bacana é que a gente já começa a imaginar como vai ser a capa desse episódio com as moscas voando na imagem dele. Num módulo lunar. Mas prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. Sim, esse podcast. Mas que voz de sono. Então vamos lá, agora que encerramos a leitura de e-mails, é o momento dele brilhar, o paquitão deste programa, é como se fosse a Xuxa com uma bola. É ele, Gabriel Asbar, o homem que ganhou prêmios internacionais por dizer os temas de podcast como nenhuma outra pessoa faz. Sim, sim. Então este é o seu momento, você quer falar alguma coisa antes? Não, eu só queria dizer que eu ganhei esse prêmio porque anuncio... temas como ninguém. Acho que era esse o prêmio. Isso. Pelado com o espalador no cu. É. Sim, ele sim. Faz isso. Ele foi de pavão, né? Queria dizer também que se o seu sonho aí, jovem ouvinte, é ser um grande anunciador de temas um dia, perca as esperanças, porque eu sou o cara. Eu pensei que ele ia abrir agora o processo seletivo, poder dar um curso pra isso. Não, o prêmio é todos dele. Ganhou um prêmio de humildade. Né? Então, Gabriel Asbar, qual é o tema do podcast de hoje? Pode falar. O tema do podcast de hoje é Nostalnet. Nostalnet? Como assim, Gabriel Asbar? Nostalnet, mas eu anuncio, mas quem explica é o Wesley Zop. O nosso egípcio. Porque também foram os antigos egípcios que... criaram esse tema. O nosso Maridão. Inventaram um podcast. Então... O podcast sim, mas esse tema acho que foi nós mesmo. Desculpa. É, não. Tudo bem. Então, Wesley Zop, diga lá pra quem está ouvindo o que é o Nostalnet. Se bem que esse nome Nostalnet, seu nome é ambíguo. Ah, é? Vocês perceberam. Não, vamos pode lá. Ser nostalgia da internet, uma junção, ou nós... E essa tal net. Nossa! Ah? Esse nome é mais genial do que eu pensava. Ah, é? Não sei por que falar da faxineira. A net. Tudo bem. Mas explique aí, então, pra quem está ouvindo, o que, que vai ter? Faxineira net ou nostalgias da internet? Nostalgias da internet. Ah, vim pro tema errado, então. Não. Entra, Silvio Luiz. Minha pauta tava toda galgada em doméstica. Fiquei o dia inteiro conversando com a minha empregada essa semana à toa. Engraçado que você nem tinha empregada. Contratei pro tema. Contratou só pra... Eu fiz questão que fosse uma egípcia. É, que sabe mais das coisas. Que começou com esse negócio de limpeza doméstica, foram os egípcios. Né? Os antigos. Claro, né? Pô, não precisa nem falar, né? Os de hoje... Deixa ser processado pelos novos egípcios. Então, muito bem. Então, o tema de hoje falará Nostalnet, nostalgias que a gente tinha ou tem ainda sobre a internet, surgimentos lá, a como a gente se divertia, aquele barulhinho, horas de download. Oh, sim, divertia, bem, era nossa. Pensando bem, eu odeio a internet. Não sei por que a gente vai gravar esse tema. Mas então fique aí até o fim e lembre e relembre como era a internet antigamente. Começando aqui a gravação desse tema lindo, Nostalnet, mais uma vez para abrir o tema de hoje, depois de 32 episódios aqui, ou de 33 saindo na Páscoa, você pensa que o Chorume... Isso é foda, hein? Você acha que é coincidência, cara? O podcast é todo pensado. Tudo ali, esses cara. Esses dias eu estava falando com um ouvinte veio me falar comigo no Facebook, e daí ele falou, nossa, porque vocês do Chorume devem seguir um roteiro, tudo. Óbvio, né, cara? Você acha que aqui a gente improvisa alguma coisa? A gente tem uma história traçada até o 527, tá tudo certinho já. Inclusive, eu percebi que até a leitura de e-mail é roteirizada, né? Ah, é roteirizada. Porque é engraçado você falar que recebeu e-mail, só que eu não vi vocês lendo em lugar nenhum. Não, porque isso aí tava tudo ensaiado. Ah, cara. Lógico. Não tem ouvinte nenhum. A gente decora aqui. Eu apagarei do meu iTunes. Muito bem, então vamos lá. Ele que começa sempre vai começar hoje também, Wesley Zop. Nostalnet. Sim, eu penso em nostalgia, em coisa... Que nos lembram, que nos dê emoções, sim. Alegria não, e perseverança. Sim? Tô errado nisso? Não, talvez não. Mas diga uma coisa, Wesley Zop. A internet, então, para aquele ouvinte mais novo. Sim, sim. Mais novo que você, de 87 anos. Sim. Teenager. É um teenager. 87 anos. Ah, eu gosto. Teenager. Então, ele tem que saber que a internet nem sempre foi essa maravilha cremosa que ela é hoje. Cremosa, você fala porque ela é bem punhetal. Você fala isso. Também, mas ela nem sempre foi essa maravilha. Não, nem como, sempre. Como era a internet no começo, às vezes, óbvio. No começo de tudo. Vamos falar assim no começo da nossa geração, né? Sim, sim. Pula a parte dos egípcios. É, vamos pular a parte dos egípcios. Começou com modem externo, depois começou com modem interno. Isso tudo era ligado na linha telefônica. É. Você tinha que acessar depois da meia-noite, que era um pulso só, ou no final de semana. Porque senão você pagava como se fosse uma ligação telefônica. Isso. E era caro pra caralho. E apanhava do pai ainda. E daí... Parece que você tem uma nostalgia agora. É um momento que passou assim. Tudo bem. E tinha uma lenda que era, não sei se era verdade, ou a gente queria acreditar nisso, que era depois da meia-noite... Você pagava um pulso só. Até as 5h30 da manhã. Até as 5h30 da manhã. E sábado e domingo, só que sábado depois das 2 da tarde. Isso. Era real isso? Era real. Era um pulso só. É, não, eu sempre argumentei isso com a minha família, mas eu nunca tive certeza. Parece que nunca deu certo. Nunca tive certeza que era verdade. Não acompanhava o calendário. Não acompanhava a conta telefônica. Sim, mas a melhor hora de acessar não era meia-noite, quando todo mundo estava esperando. Porque ali ficava toda hora caindo, sem mais, contava mais um pulso na reconexão. Era 5 horas da manhã, na hora que tá pra acabar, todo mundo já foi dormir. Ah, sim. Bom horário pra se conhecer. Aí você tem meia hora, mas turbinado, né? Tá, ó. Tá lá. Tá lá. Também que tava o quê? Desde KBPS. Mas aí é um milagre. É um milagre da tecnologia. E lembrando também nessa época que tinha, além da desvantagem de todo mundo tá conectando, caía, chovia, não funcionava, caía toda hora. Ou então quando você tinha aquele amigo chato, falava assim, vamos sair, não sei o que, você fala, não, preciso fazer uma pesquisa aqui na internet, o cara ficava ligando na sua casa até te derrubar, né? Isso era uma filha da potagem sem tamanho. Daí você tinha que ficar ouvindo aquela sinfonia pra se conectar na internet. Sim, aquele barulho bonito, gostoso. Esse barulho aqui, ó. Ai! Beto Jamaica! Muito bem. Até arrepiou o pelo da bola. Nossa. Da bola. Teve uma vez, a long, long time ago, que eu não sei como funcionava a internet, pra ser sincero, mas de acessar, vamos falar, sites mundanos. Tá, tipo web, mundano. Não, o que você tá falando, cara? Pedofilia com cavalo. É mundano. Potro, então. Potro. Chegou site conta... pornô? Exatamente. Ah, tá. Chegou uma conta em casa, de telefone, na qual veio um pulso que eu tinha mandado pra Letônia. Minha conta de telefone aquela vez era saiu. Era um pulsão. Eu falei, cacete, vai se lembrar minha mãe. Não, mas caramba, não sei de onde que é esse pulso. Nossa, que gozada cara, hein, bicho. Foi. Um pulso foi R$38,90. Ih, pô, pra ver um pornô da Letônia, que bosta. É, eu preto pagado na esquina de casa por R$30 pra tia gorda. Então, e ela não era da Letônia, mas era uma leitoa. Então. Leitônia. É, então ia dar a mesma. Mas outra coisa que era engraçada, não sei se vocês lembram, mas tinham vários provedores, né? É, sim. Então, isso aí era... E daí surgia um, ele ficava melhor que os outros, porque ninguém ia naquele ainda. Não, e daí, a sua área de trabalho, hoje em dia, ninguém quase sabe pra que serve a área de trabalho. Né? A não ser pra encher de porcaria, e daí um belo dia você tem uma luz e limpa ela. É, e você cria uma pasta chamada área de trabalho. Isso, é uma área de trabalho 18 a pasta. É, daí você criou uma pasta, áreas de trabalho. Área de trabalho. Deus me livre quando eu chegar na área de trabalho 51. Sim. Mas... Que droga. A área de trabalho servia pra encher de ícone de navegador. Sim. De provedor. Porque toda hora você tentava um, né? Qual que você... Você lembra de não, qual? Eu usava o meu. Era o Ball. Ah, é bom. É verdade. Inclusive, eu tenho meu e-mail do Ball até hoje, meu primeiro. Que é o meu e-mail. Clubinho. É. Clube Ball. É, assim, acho que só eu utilizo o seu e-mail. Tudo bem. Eu usava aquele da IG por muito tempo. O IG é muito porque tempo. Conforme você consumia a internet por ele, você ganhava prêmios. No IBEST também. No IBEST. E eu tenho até hoje um telefone com fio, obviamente, que eu ganhei por causa de consumir a internet. É, eu ganhei um squeeze e uma... Frigideira. Uma bolsinha do IBEST. Um boné amarelo que ele usa até hoje. boné vermelho da Ibest, porra. Assinado pelo Felipe. Não, pelo senhor Ibest. Pelo Felipe Ibest. Tudo bem. E, e tinha também o Pop. Você lembra do Pop? Pop. Que eles divulgavam o provedor no Pânico na TV, sei lá onde era. Não, Pânico na rádio, né? Não, não. Era na TV já. Já na já era. Ah, Pânico na TV tem desde 2005 por aí, 2007, sei lá. Faz tá. Tempo. Ah, mas em 2005 eu acho que eu já não... Já tinha bunda larga, já, né? Eu não, desculpa se eu moro na fazenda. Eu usei internet discada até 2013, desculpa qualquer coisa. Aí, em casa era assim, a gente tinha vários provedores e tinha o UOL. Que era ostentação, cara. Uma hora paga, né? Então, mas a gente só podia usar pra fazer pesquisa de escola. Mas que inocência, não, que inocência. Mas era uma ostentação. Mas qual era a vantagem de ter um provedor pago na época? A única vantagem que você tinha é que você tinha mensalidade da UOL. Então. Puta era a única vantagem. Ah, mas era essa. Não, é que você tem mais IPs acessíveis, então dificilmente caía uma conexão. É. Ah, tá. É, era mais pra isso. Se necessário, vamos lá, né? É, pra você, né, que tava até 2003 acessando, pode ser. Não, é, e detalhe... Chegou uma hora que a dele não caiu, porque só ele tava assim. Ele tá lá. Eu sou o único aqui do Pop e-mail. O Zip e-mail também. Zip e-mail, pode crer. Lembrando que o Ig deixou de ter e-mail recentemente. Ah, é? Faz uns 10 dias. Aí. O Ig perderam? Não, não tem mais e-mail. Acabou? É, ué. Só tem do Super Ig que é pago. Mas por quê? Cara, porque o cachorrinho morreu. Ah, é verdade. Uma coisa triste na minha vida, por sinal, sobre e-mail, não tem muito a ver com o provedor, mas foi quando eu fiz meu primeiro e-mail no Hotmail. Eu cheguei e falei para o meu pai. Você achando o cara quem? Não, meu pai do carro, eu falei, nossa pai, eu fiz um e-mail no Hotmail. Daí meu pai ficou quieto, ficou um momento assim, de orgulho eu senti, que ele ficou orgulhoso. Eu falei, nossa, mas não sabia que eu ia dar orgulho pro meu pai fazendo o e-mail. Sim. Mas, eu falei, nossa, mas você conseguiu tirar 10 e-mail? Parabéns, viu? Ah. Pai, eu fiz um e-mail no... Não tem como tirar 10,5 numa prova. Daí ele. A não ser que ela vale de 0 a 100, né? Aí ele tem o 10,5 tranquilo. Daí ele olhou pra cara. Ficou orgulhoso. Daí ele olhou pra cara com uma cara de decepção. Assim, sim, 1,5. Tá, entendi. Beleza, então. Eu achando que você tinha tirado mais que a média, tirou 1,5. Até hoje ele não sabe o que é o e-mail. Até hoje ele procura o boletim pra assinar. Saudades da época que meu filho tirava 10,5. Surgiu num período aí, um pouco depois disso, um e-mail que veio, foi uma avalanche, derrubando todos os outros e-mails. Que era o Gmail. Sim. O Gmail que ele trazia uma novidade. Ainda é. Não, mas ainda ele na época ele trazia uma novidade que era o quê? Ele possuía 1 GB de espaço. Sim. Sim. E era só pra convidados. Isso, era só quem tinha convite do Gmail, cara. Você não era qualquer um, não. Tinha que ser popular. Senão, se não fosse popular. É, cara. Qual que é o seu e-mail? Ah, meu e-mail é arroba bola. E-mail é arroba. Otário. É arroba aí telefônica. Telefônica. Ou da Ana Palarosa lá, que era iClick. É. Vocês lembram? Não vão lembrar. Mas... Fulano, vocês lembram? Fulano, também, é verdade. Daí você vai lá, tem um e-mail Gmail. Anota aí o meu gmail.com. Eu tenho 1 GB de espaço. E assim, mas, manda lá. Daí você preservar sua virgindade por mais uns 10 anos ali. Saber um monte de gif pornô. Então tinha essa, a maçonaria do Gmail. Assim. Sim, sim. Já foi tipo um Camaro amarelo ter um Gmail. Assim. Exatamente. É, a mesma coisa do Orkut, né? Quando o Orkut surgiu também, sim. Era só convidados. Ou seja, pra você ter um Orkut, você tinha que ser um popular também. Depois virou o que virou e Facebook hoje rabou ele, né? Sim. Não hoje, já faz um tempo. Não! Verdade, não tem mais Orkut. Não, mas mas o Orkut vai voltar. Vai voltar junto com os vídeos do Vitor Bar. Caramba, hein? Tá aí! É mais provável o Orkut. Wesley Zob tá guardando dinheiro pra comprar os direitos do Orkut pra conseguir voltar com o Itubá. Entendeu o esquema, não? Injusto. É, tem investimento, e quando surgiu, cara, o Facebook, era só por convite ou não? Aí era não, convite. Não, não, era só cadastrar. Era, né? Era só cadastrar? É, na verdade, acho que o... Assim, o boom do Facebook foi quando teve a página em português. Né? Mas antes tinha a página em inglês, só que ninguém mas era popular. Mas era de Facebook. É verdade, é verdade. Mas quando surgiu o Facebook, bem antes de estourar, eu tinha feito a conta já. Sim. Só que eu não sabia. Eu nem lembrava. Apareceu lá, apareceu no meu e-mail, apareceu no meu zip e-mail lá pra eu fazer meu cadastro no Facebook. Eu fiz, olhei aquela foto. Não, nossa. E quem te convidou foi o Mike. Exatamente, você era obrigado a ter o Mark de amigo ainda. Era que nem o MySpace, então. É. Que você tinha que ser amigo lá do cara, lá que eu não lembro o nome. E era não tudo... sei o MySpace, velho. É, e era tudo quadradão, era umas coisas muito horríveis. Falar, ah, que bosta, deixa eu olhar pro meu Orkut que é melhor. Passa-se alguns aninhos depois. Deixa eu ver uns GIFs do meu Orkut, né? É, passa uns aninhos. Uns ursinhos piscando, né? E vai lá mandar uns depoimentos. É. O que eu falar desse churume que eu mal conheço e já considero pacas. Sim. É isso, você tinha aí. Muito bonito isso. E é importante falar, por que o Churiço teve um orgulho quando ele criou um Hotmail? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Hotmail era pra você ter um MSN. Ah, que era o filhinho. Era bom, hein? Felipinho da mamãe, arroba Hotmail. Não era pra falar isso no ar, Felipe da esquina, arroba Hotmail. Não era esse? Não, isso aí é o que eu usava no chat da UOL. Bar do Toba, arroba Hotmail. Então você tinha um MSN. HXH, arroba Hotmail. Com local. O MSN, que quando surgiu, foi uma nova maneira de você chavecar as pessoas, né, cara? Já tinha no ICQ, no Mirk, bate-papo da UOL. O boom foi no MSN. Foi no MSN, né? O ICQ e o Mirk eram muito podres, né, cara? Mas assim, não tinha outra opção, Douglas? Não, era quase um bate-papo da UOL. É. É que, na verdade, eu penso o seguinte, eu penso que, por exemplo, o ICQ e o Mirk tá como Orkut pro MSN, que foi o Facebook. Eu entendi a analogia, tá? Porque, assim, muita gente utilizava, mas não era tão popular. De repente surgiu a gente, na nossa época, a gente era molecada do MSN. Então, ficou mais famoso porque a gente era a nossa época. E a mesma coisa do Orkut. O Orkut, pra gente, era bom. Só que estourou quando? Depois que a nova molecada começou a usar mais. Falando pro ouvinte que ele falou que a gente era molecada do MSN olhando pra mim e pro Douglas. Porque... Mas a Aesop já tinha engravidado 3 mulheres. Mas era o que eu ia falar. Eu falei, eu já trabalhava com carteira assinada há 10 anos. É, quando não, eu tava no MSN. A Aesop é a molecada do papiro. Nossa, vai estourar isso aqui, essa rede social. Aí tem uns desenhos, tem uns... Até loucura. O pessoal faz um pessoal com cabeça de cachorro, Anubis, o bagulho é louco aqui, hein? O Anubis ficou louco, cara. Olha aí, Anubis, olha lá. Vai lá ver o subnick do Anubis. Anubis era administrador no Mirk, né? Vocês sabem disso. Então você tinha o ICQ, você que era por número, né? Sim. Tinha um número de... Já começa errado. Eram uns aí. 9 números, né? Era uma coisa assim. 127-823-654. Então, 9 números. E o Mirk? Como que era o Mirk? O Mirk era o arroba, o seu nome. Mas você entrava como se fosse um bate-papo, Twitter. Né? Isso. Só que o problema desses bate-papos, assim como o famoso bate-papo do UOL, era um oeste longínquo e sem lei, né? Porque as pessoas entravam com sexo trocado. Sim, muitas vezes foi a Aninha gostosa lá pra poder invadir o computador das pessoas. Aí japonês da federal, dá um jeito aí. Mas hoje em dia não dá mais. Mas é que na época de internet discada, com o número de telefone da pessoa, você tinha um programa que você usava o dele. Você usava os pulsos do cara pra você navegar na internet. Então Nossa. A conta alta vinha da outra pessoa. Você era um criminoso, então. Só que desse você era entrava. Um criminoso. Então o pornô da leitora que eu... pode não ter sido... Provavelmente. Pode ter sido essa. Pode ter sido essa. Não, tanto que eu fiquei acho que 2 anos sem poder usar meu, na época, SIC, hoje é CPF, pra cadastrar em qualquer provedor de e-mail. Por quê? Porque me pegaram, né? Te pegaram. Me pegaram como... e denunciou lá, meu SIC ficou inválido. Meu SIC, explica essa tatuagem que você tem no pescoço. Ele tirou o CPF. Eu tirei o CPF. Se explica essa tatuagem no pescoço aí. Com o chip desenhado. Com o número do ICQ, né? Com o disquete. O cara vai pra cadeia. Como que ele vai explicar isso na cadeia? Não, na cadeia é mãe de cela. Esse cara é uma mãe de cela. Muito esse bem. Cara, não mexe com esse cara, não tem SIC. Viu, mas do MSN era legal também depois, lógico. Já era moderno já, né? Que era o MSN Plus. Sim. Era pra ricos, né? É, que você deixava ele colorido. Pra quem não tinha o Plus, você via todos aqueles montes de número bagunçado em HTML. É. Era uma bagunça. E quem nunca mandou indireta pro outro no subnick do MSN, né, cara? Ou tinha aquele cara chato que ficava saindo e entrando pra ficar subindo 300 janelas. Ou senão o cara mudava porque... Sempre quando subia a janelinha ali, aparecia Gabriel Asbar entrou. Meu cara colocava o nick do tipo Pênis Grande, né? Aparecia Pênis Grande entrou. Ou então tremia a tela, né, também. É, chamaram atenção lá. É, tinha chamar a atenção. Ou os winks. Você lembra do porco? Ah, que o cara dançava. Ah, tinha um cadeieiro, lá. Que abaixava a calça e peidava. É. E a pessoa que tinha tanta figura em vez de palavra, que quase você não entendia o que a pessoa escrevia. Né? Na risada. É que na verdade isso aí. Você podia cadastrar, né, um atalho. Um atalho pra um emoji. Isso. Mas daí tipo, virava as letras do alfabeto, sim, né? A pessoa não cadastrava porque um atalho. Às vezes você colocava tipo um oi, a pessoa ia escrever boi, ia aparecer um B e aquele oi não era. Puta, era uma bosta. É, né? Não, isso também quando a pessoa não colocava lá, aparecia um N, um GIF de um N que ficava brilhando. A pessoa ia lá, colocava o N. De tudo que ela digitava lá tinha o N, ficava aquele N na tela. Sim, nossa, era horrível. Não. Os GIFs são o mal da internet, né, cara? É a erva daninha. E chegou no Facebook, né? Já tá lá. Engraçado que no Facebook, pra você assistir um vídeo, começa sozinho. Agora, pra você assistir um GIF, tem que dar play. Um GIF que não tem áudio. Exato. Você tem que dar play. E outra coisa, quando começaram aqueles vídeos de produção automática no Facebook, aquilo lá foi a maior noção de perda de tempo. Porque você começa a assistir um monte de coisa que não te interessa. Não, é verdade. Esses dias eu assisti como fazer uma obturação em 3 minutos. Pra que eu vou usar isso na minha vida? Eu não quero usar isso, cara. Explica porque a sua esposa já tá com os dentes todos zoados. Exato, e eu demorei 4 minutos pra fazer. Ninguém precisa só de 3 minutos. Mas você assistiu o vídeo inteiro, cara. Assistiu. Pra aprender. Exato. E descobri que não dava diploma. Infelizmente, né? Não sou dentista agora? Droga. Mas dois óbvios. Além de entrar no bate-papo do UOL como Aninha Sapatão. Aninha gostosa. Tem nada de Aninha Sapatão, não. Era só pra roubar o endereço das meninas, que eles Entendi. Por que, que o cara entra como sapatão? O cara só quer roubar de sapatão, né? Porque sapatão, que rouba de sapatão, tem 100 anos de perdão. Pra rimar no provérbio, né? Mas então, você que entrava com a linha gostosa no bate-papo, no alto se divertia assim. Gastava pulsos assim. Era o jeito do cara se travestir. De uma maneira diferente. Mas sem dar vergonha pra família, né? Não, mas eu ficava vestido assim no computador. Pra poder entrar no personagem. Pra poder usar webcam. Sim, pra webcam. Então, diga lá, outra maneira que você se divertia na internet. Uma coisa que quando você começava a receber pequenos vídeos ou GIFs. Por e-mail, quando começou a estourar isso no e-mail. Sabe uma coisa que tinha? Porque na época você tinha que baixar vídeos. Sim, então você tinha que baixar o vídeo. Você fazia uma pasta com enormes vídeos engraçados, porque na esperança você tinha alguém de um dia mostrar aquilo pra alguém. Mas sim, você nunca mostrava pra ninguém. É. E nem você revia tanto. Não revia. É porque o ser humano não sabia ainda usar o poder de tecnologia. Eu lembro que uma vez, acho que demorou 8 horas pra baixar um vídeo, eu fui ver era qual o Batman na Feira da Fruta. Entrei na Feira da Fruta pra ver o que a Feira da Fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem. Não, mas isso... Mas daí valeu a pena. Não, mas isso valeu a pena, porque o Batman na Feira da Fruta foi um clássico. Não, isso acho que é um dos que mais me emocionam dessa Nostalnet, é esse Batman na Feira da Fruta. Acho que foi a primeira redoblagem que eu lembro de ter visto. A primeira redoblagem. Que eu lembro de ter visto que foi foda na internet, assim, porque o cara falou... Vou redoblar um episódio clássico do Batman. Do Batman, Adam West. Adam West. E daí o cara colocou aí como o Batman da Feira da Fruta. Um clássico, né? Um clássico. Ensinando Robin a moderar seu linguajar. Sim, que a mulher do comissário Gordon é uma puta paga. Eu tenho uma tese sobre... Tese de doutorado. Pode falar. Sobre esse lance de puta paga. Porque todas as putas são pagas. Sim, sim. Você não faz nenhum programa com alguma puta sem pagar nada. Puta de graça. É. O que é uma puta paga? É uma puta assalariada. Então ela é uma puta paga, é uma puta que você sempre contrata ela, você paga ela por mês. Ah, mais então, de 3 dias, tem que ter carteira assinada. Tem que ter carteira assinada, ah. Então não é um programinha qualquer. Quando falou puta paga, tipo, ela é puta profissional. Come constantemente. Come constantemente, é isso daí. Tudo bem. Caramba. Esse daí foi o melhor Coringa que já foi pra tela do cinema, né? Sim, porque eu também acho. Pra falar que comi o cu do Batman, tem que ter coragem. E com a poção que ia arrancar o pinto do Batman. Será que vou arrancar o pinto do Batman? E era um período também que você não sabia quem produzia as coisas na internet. Não. Por exemplo, Batman na Feira da Fruta, eu não faço ideia de quem produzia. Não, eles até fizeram uma entrevista no Danilo Gentili há pouco tempo. Aí. Ah, é? Eles gravaram, eles fizeram essa redoblagem na década de 80. Não. E daí sumiu, daí alguém achou essa fita e postou. E daí começou, ele ficou famoso, espalhou, virou viral aí pra todo mundo. Daí foram procurando quem que tinha feito, quem tinha postado, acharam esses dois caras. Muito bem. Gabriel Osmar, você lembra outra coisa que te divertia na internet? Não, falando que vídeos e tal, eu lembro do saudoso vídeo da Baratinha. A Baratinha, mas não era um que, vídeo, não era um, né? Era um flash era ali. Era um flash play. Que você até escolhia o que, que você queria matar ela, se era na chinelada. Que você também recebia por e-mail. Tá, direto. Sim. E o flash, o programa flash morreu, né? Não existe mais. Não, existe. Você que tá aqui, tem a web aqui. Ah, não. O flash, na verdade, ele morreu porque não era, ele não é mais um meio interessante pra se indexaram as palavras-chave. Porque, tipo assim, você faz um site, você faz alguma coisa que utilize texto, por exemplo, e se jogar dentro do seu site, aquilo nunca vai ser indexado. Por quê? Porque o texto vira uma imagem. Não, dentro. Tudo bem, mas uma, por exemplo, o Mundo Canibal ou... Não, mas não é flash. Maurício Ricardo não é flash? Não, é flash. Não, já foi. Não, já foi. Mas por quê? Porque antes o flash, ele era um programa que ele ia produzir uma animação leve, porque sim, a internet necessitava disso. Sim. Mas hoje eles não produzem mais em flash. Ah, então, que seria que muito acho, legal. Você não vê mais Adobe Flash 2016, não tem? É, não, é. O flash hoje em dia, na verdade, ele é utilizado mais pra fazer algumas aberturinhas, alguma coisa assim. Um efeitinho. Simples, é, mas só que tá aí pra finalidade de vídeos. Sim. Pra parte web, não usa mais nada, mesmo porque também eles pararam de focar nisso na época que era indexado pra sites e eles pararam de mexer nisso aí. Logo, né, chegou os mobile, chegou o que a gente utiliza hoje no smartphone e tudo mais. Então, se você tenta acessar um site que era feito em flash, você vai ver que você não vai conseguir acessar. Entendeu? Sim. Não, e falando aí, Mundo Canibal. Mundo tem Canibal. Quantos vídeos... Não é confortável, mas em cima dos dias, aquele boas maneiras. Piraram nossa mente. Ah, bonequicha. Na verdade, acho que o mais famoso deles que estouraram eles foi o Havaiana de Pau. Foi junto com a bonequicha, foi junto. Sim, sim. Mas bonequicha, boneca, bicha. O Havaiana de Pau era... Todo mundo falava de Havaiana de Pau. Não, Tony, virou até, como fala, provérbio, se usar... Ah, moleque! É, com os amigos. Eita, menina! Eu aprendi que quando o Corinthians perde, a culpa é minha. Eu aprendi que quando o pombo caga na janela, a culpa é minha. Então foi isso. E depois eles lançaram também tinha musiquinha no final, né? Eu acho que isso que mais fez pegar, né? Eles lançaram também o Travesseiro de Pedra também, fizeram. Mas não fez tanto sucesso. Não, o Travesseiro de Pedra, depois que eles davam a burdoada, falavam, dorme, viado. É. Coisa que hoje não poderia. É. Senão os caras... Mas o Mundo Canibal ainda mantém, né? Não, mantém. Mantém o nível. Mas você sabe que eles nunca ganharam processo nenhum, porque eles põem aquela mensagem no começo lá, falando que é tudo uma obra de ficção, não tão... Eles são a favor de seres viventes e não sei o que tem e tal. É importante, né? Lembrar disso. Mas acho que o primeiro que eles lançaram foi aquele moleque que comia bosta. Vocês lembram? Quando era um até em... Ele era preto e branco só o boneco. E ele ficava atrás pegando um cano da privada porque ele gostava de comer bosta. Sim, eu lembro. Você não lembra o nome dele. História de eu não lembro o nome dele, mas. Eu lembro desse vídeo. Era o nome dele que come bosta. É. Eu gosto dos vídeos dele que é bem, são bem práticos, assim, né? João come bosta. É isso aí. E o que ele fazia? Comia bosta. O título promete, entrega. Eu lembro que teve uma parte, assim, que eles começaram a pegar a zoeira externa pra transformar em vídeo, né? Não era só coisa da... Ah, tive uma ideia, vou fazer um vídeo disso. Não, é, eu pegava imagem ou vídeo de fora e transformava em um vídeo dele. Sim, deu tipo Partoba. Partoba. Assim. Ou até o Popeye maconheiro, sim, que eles têm lá. Tinha um, mas a... O Mundo Canibal, né? Eles impressionavam pela qualidade da animação também, que era muito aí, boa. Era nível... É. Nível desenho animado. E eu, né, também, daí veio o Mortadela também. É o que eu ia falar, só que o Mortadela era um pouquinho mais politicamente correto. É, o Mortadela. Tinha ligação com a Globo já. É. Acho que foi até um dos primórdios da Globo na internet. Acho, né, que teve o Charges.com. Sim, Charges. Tem? Existe Charges.com. Maurício Ricardo. Eu não assisti, nossa. Mas era bom porque tinha as musiquinhas, né? As paródias de música dele. Era muito Toby entrevista. Eu assistia, mas hoje não. Não sei, não. Não, ainda tem. Ainda mas tem. Tinha um que. Uma animação clássica da internet que não tinha essa qualidade profissional, mas um roteiro a melhor que existe, que é o Fabuloso Homem Coxinha. Ah! Esse é muito bom! Um olho maior que o outro, homem coxinha, e um osso na cabeça, homem coxinha, seu perfume é um estouro, homem coxinha, meu amigo com certeza. Essa é a coxinha mais legal que eu já conheci. Essa é a coxinha mais legal que eu já conheci. Boa coxinha, cara, que foi uma das melhores animações já feitas. Por quê? Porque ele tem um osso na cabeça. Sim, e um olho maior que o outro. Ele é um homem coxinha. O seu perfume é um estudo. O homem coxinha, na época virou um viral também. E depois eu assisti uma entrevista de como os caras fizeram o Homem Coxinha. Eu não me lembro se era Ricardo e Alfredo, os caras que fizeram o Homem Coxinha. Mas era assim, cada um escreveu um parágrafo do roteiro. Sem o outro saber. Não pela ordem, né? Não pela ordem. Assim, então o outro escrevia uma coisa, o outro escrevia e às vezes não tinha ligação. E tudo foi válido. E daí eles juntaram tudo e fizeram animações. Isso é um roteiro excepcional de uma coxinha que... se apaixona por um alface. E daí... Que bom. E por que homem coxinha, né? Mas, não, ele era só uma coxinha. Não, mas ele era uma coxinha, uma coxa de galinha, né? Sim, uma coxa de mas frango. Mas o homem. Só que andava, ele era antropomorfizado. Ou que... humanoide. E daí ele se apaixona pela coxinha que ela... Perdão, pela alface que o pai dela era um repolho. Só que ele era meio Hitler, ele era, sim, nazistão. E daí... O homem coxinha deseja se transformar num pepino pra se casar. Pra entobar o pai, né? Não, pra se casar com a mulher alface. E daí ele recita este verso aqui. Nos meus sonhos de menino, carnes brincam de roda com verduras. Quem me dera ser um pepino para com alface voar nas alturas. Emocionante, cara. Só que nem tudo na vida são flores, às vezes. Não. Ele se tornou uma verdura com manchas. E a verdura com manchas ia pro campo de concentração. O campo de concentração das verduras. E daí o homem coxinha morre. Pô, isso é triste. Lugar, cara, de verduras. E daí? Não fala isso. Triste é essa música aqui que toca no fim. Um olho maior que o outro, homem coxinha, e um osso na cabeça. Homem coxinha, seu perfume é um estouro. Meu amigo, com certeza. Essa é a coxinha mais legal que eu já conheci. Essa é a coxinha mais legal que eu já conheci. Não faça mais isso nesse episódio. Não. Cara, e até hoje essa música me emociona, dá um aperto no coração. Um fantástico Homem Coxinha, sim, cara. Isso daí O link está aí na descrição para quem quiser. Acho que os links todos estarão na Vamos descrição. Vamos colocar os links aí. Acho que estarão. Felipe Espinosa, quem mais te divertia nessas internets brasileiras? Ou da leitora, né? Já sabemos ou que da você... leitora. Sabemos que você frequentava aí. É o gosto requintado por pornografia. Pornografia da leitora. Nem todo lugar tem mulheres de bigode. É raro isso. Com quatro cabeças. Na cabeça. E homens com duas bolas. Nem todo lugar tem. Então, mas trabalhando ainda nessa parte de músicas que também viraram vídeos e... E foi estourando na internet, teve o famoso mamute. O mamute pequenino queria voar. Tentava e não podia voar. Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar. E no quinto andar, fez ele pular. Que tentou se drogar, tentou se alcoolizar. Um mamute pequenino. Só que se você pensa bem, ele é um cara batalhador, ele quer fazer as coisas, ele busca ajuda. Eu nunca pensei nisso, como ele batalhador. Como não? Sempre pensei como ele... Maria vai com as outras. Inocentão. Não, ele é um Maria vai com as outras. Mas ele tenta. Não, e é um cara, e é um cara atrás... que escolhe errado suas amizades. Mas daí porque eu... fala... O fulano, seu amigo. O amigo sou fone com ele. Então, não existe, como diria mestre Yoda, não existe tentar, mas resolve. Faça ou não faça. É verdade. Então, desculpe. O mamute pequenino, ele queria fumar. Tentava. E não podia fumar. Não podia fumar, tinha câncer, sei lá. É. E quem que tava lá sempre? O ratinho. O ratinho pra zoar. É. Câncer! O mamute teve câncer! Então ele, o mamute era um... Eu odiava o mamute porque ele não aprendia com as lições da vida. Mas você achava que era o mesmo mamute? Porque todo parecia que era outro. Porque um tentava fumar. Mamute mesmo. Pequenino, era só tem um, cara. É verdade. Quantos mamutes você conhece? Não, nenhum. E quantos mamutes pequeninos? É, muito menos. Então... É verdade. E eu tenho uma teoria de que o ratinho que ficava berrando lá é o mesmo ratinho do Estadão. Você lembra do comercial do Estadão, muito tempo atrás? Sim. Ficava berrando o telefone. Pegava mais uma vez. Exatamente. Não entendi. Agora essa mesma voz trazer pro... O que aconteceu? É o mesmo ratinho, cara. Sim. Mas era uma música bem tocada, era instrumental e era um... Era uma banda, na verdade. É a música de uma banda que trouxeram pra internet depois. Era um cara argentino, se não me engano, que fez isso aí. Mas é que era um momento da internet, onde a internet ainda era subproduções. É. Então qualquer coisa que chegasse, que tivesse um arranjo musical que não era em MIDI. É verdade. Não que na época MIDI seja ruim. Na época era foda. Não, sim. Mas qualquer coisa você já achava fantástico, assim, nessa produção. Lembrei aqui, recentemente, nesse momento... De um vídeo que, não, esse eu vou falar que me fez rir muito. Que era o quê? Que era o Troco Valendo Autógrafo. clássico. Que nada mais era do que muitos, do mesmo estilo de muitos vídeos da época, que era uma pessoa que pegou um cara falando besteira na rua e gravou e pôs na internet. Isso. Mas tem vários assim, né? Não tinha edição. Mas o YouTube, eu acho que se garantiu assim no começo, né? Com pessoas falando coisas aleatórias. Na verdade, assim, esse daí já tava no YouTube, já, né? Já. Mas o YouTube antes de ser do Google. Só YouTube. E no vídeo, o cara bêbado contando uma experiência que uma vez que ele jogou um truco. Não sabia apostando jogar. Apostando toba. Sendo que ele não sabia jogar e o prêmio dele seria uma garrafa de pinga. Não é que ele ia comer o toba. Não. Ele só ia dar se perdesse. Mas se ele perdesse, ele ia dar o toba. E ele perdeu, né? Perdeu. Não, e ainda ele fala, truco 6, 9, 12, agora vem com a cabeça com a abóbora. Ele tinha um ás. Ele tinha um ás, eu tinha um reis. Não sabia jogar. Aí o cara que tá filmando fala assim... Mas como que era o nome dele? Daí o cara falou, era Rambo. Mas eu acho que o ápice do vídeo não era, era a questão dele contando, mas tinha um bordão, que depois virou até um bordão momentâneo, que ele virava assim e falava, Eu dou como você, mas você chama a ambulância? Você chama a ambulância? É engraçado, o Gabriel falou que virou um bordão. E eu nunca falei essa porra na minha vida. Não, imagina ele falando com os amigos. Eu dou como você. Você chama a ambulância? Ai, caralho. Eu tô falando de zoeira. Ah, claro, claro. Então, e desse mesmo bombom, desse mesmo período, tinha o... Dou um tapa na pantera. É, já ia falar isso eu agora. Eu fumo e bebo chá. Eu fumo e bebo chá. Não sou viciado, eu paro a hora que eu quiser. Eu fumo há 30 anos todos os dias e não sou viciado. Não. O que vicia é o papelzinho. É. Fumo no cachimbo. E também não acaba com neurônio, não. Como que é o nome daquela flor? É. Rosa. Ô, Rosa! Nossa. Nessa mesma época também teve o velho lá que comeu a puta e não quis pagar. É verdade. Ah, lembra? É verdade. Ela não quis chupar, ela ficou... Não, chupa minha rola. Dei 5 reais de caridade. E ela quebrou a moto dele, né? Mas não era puta, não. Era um travesti, né? Não, era mulher. Era mulher. Não, era mas o da moto era outra, né? O Vanessão, ah, 20 reais. Ah, Vanessão, 20 é. Reais. Essa daí do que ele tá falando é aquela que daí a mulher vai falar, eu sou uma profissional. Do sexo. Mas um que eu tinha dó e o pessoal se divertia muito, cara. Mas eu não via graça, mas bombava. Era de pegar pessoas falando errado. Tipo, mas por que você tinha dó? Não, mas é porque, tipo, não era você engraçado. Se identificava? Não, não era engraçado. Só que o pessoal rachava, tipo, ah, fala YouTube, né? YouTube.com.br. Ou do. Jesus é o caminho. Ah, não, mas esse cara errou, ele sabe falar. Jesus é o jardineiro, é, as árvores são os nozes. São os nozes. Então, eu ficava com as dó. As árvores são os nozes. Mas e aquela, você teve dó também daquela... Peraí que eu vou achar o nome dela aqui. Peraí, fica não, aí. Não, você também ficou com dó daquele cara que tava contando... Que foi estrupado. Que daí. Não, mas como que foi isso aí? Não, eles me pegaram, me encostaram, me comeram inteiro. E como que você. Como que foi isso aí? Você se sentiu mal? Ah, eu adorei. Não, foi ótimo! É, foi ótimo! Não, da Ruth Lemos lá do Nossa, sanduíche. Eu ia falar dela agora. Então, mas eu não achava graça. Mas você sabe o que foi isso daí? Ela tava com retorno. Então ela falava sanduíche, ela ouvia ela ali, daí ela repetia. Sanduíche, ishi. Ah, a repórter que foi filha da puta, porque ela podia parar ali. Tava com problema no áudio. Não, ela continuou a entrevista. Mas você acha que foi ruim pra ela? Não foi nada. Claro que não. Ela virou candidata depois a vereadora da cidade. Vocês chegaram a ver? Nossa, tipo assim, esse daí era mais específico porque a gente zoava bastante na minha turma de colégio. Mas tinha o Charlie the Unicorn. Chegaram a ver já? Vou deixar fala dele. Eu vou deixar os links aí. Mas era uma animação gringa, Estados Unidos provavelmente, bem simples, que era o Charlie, que era um unicórnio. E ele tem uma outra, acho que era uma unicórnio também, alguma coisa assim, que era amiga dele. E ela fica, Charlie, vamos passear, Charlie, vamos fazer tal coisa. E Charlie é um unicórnio chato. Tipo assim, ele não quer passear, ele quer ficar de boa. Não, ele não é chato, mas ele fica de boa. Ele não quer sair aquela hora. Tanzinza. É. Daí nisso, até que tanto encher o saco, ele sai. Só que todas, tipo assim, não é uma vez. Todas as vezes que ele aceita sair com essa amiga dele ou pra ir pra algum lugar, fazer alguma coisa, ele perde o rim. ele vai, tipo assim, são três. Por isso que eu quero é ranzinza, cara. Ele vai num lugar, ele chega lá, nossa, que é isso que tá acontecendo? Ou seja, ele já foi drogado. De repente ele acorda, ele olha, tem um rasgo na barriga lá. Ô, droga, de novo. Uma coisa que ficou famoso também, Raptor Friends, né? Pô, é muito. Mas muito bom, Raptor. Foi parado no Netflix agora, né? Foi um período de vício, né? Que eram os animaizinhos fofinhos que começavam a se violentar. É. E dava dó, cara. Terminar muito em sangue. Não, isso eu não tinha dó. Não. Só tenho dó de analfabetos que são colocados em frente a mim. Não, mas já tinha uma lá. Vocês lembram daquele sapinho que fingia que tava na moto? Ah, pode crer, mas ele Crazy foi... Crazy Frog. Ah, né? Mas ele começou no programa da Luciana Gimenez, não foi? Bem, depois foi bem. Pra internet? Ah, isso daí. Ou foi ao contrário? Não, foi ao contrário, porque depois fizeram um clipe dele grande. Ah, é? Que daí ele descia prédio. E que, ele cantava a música do Tira da Pesada, né? Isso, isso daí. É. E agora, mas vocês estão falando de coisas muito recentes, que era quando as pessoas tinham condições de ter uma câmera de vídeo, né? Sim. Ah, sim. Porque existia a plataforma PowerPoint e suas animações clássicas. Isso me lembra meu pai, que adorava mandar PowerPoints para a família inteira falando sobre mensagens de Deus e coisas do tipo. Sabe quem mandava PowerPoint pro resto da família também? Quem? A minha mãe! Mas, por exemplo, tinha um PowerPoint clássico Jaspion, da L.O. legendado. Jaspion. Que não foi uma redublagem, só que foi a primeira vez que eu vi, pelo menos, acho que foi a primeira vez na internet, que pegaram a abertura do Jaspion, que era em japonês, e daí colocaram uma legenda com o significado, só que tipo... Common Boy. Eles falaram, o cara tossiu, daí colocava a legenda. O cara tossiu, daí, pô, isso daí foi genial, o cara que inventou esse processo aí foi... fantástico, daí tinha várias apresentações de PowerPoint, sucesso também. A divertida foi aquela paródia. Mas antes, espere, é chegado o momento que todo ouvinte espera, Wesley Zobb, você já sabe o que é ou não? Não faço ideia. Leitura de banners, Wesley Zobb. Leitura de banners, é verdade. Você leu algum banner interessante? Eu li, eu tenho um, eu até anotei. Pode falar. Não tirei a foto, mas eu anotei. Pode falar. Que é, limpo qualquer terreno por R$50. Pra quem não sabe, estava na Avenida Campos Salles, daquele Americano São Paulo. Mas é você que tá limpando ou não? Não, não é. Qualquer terreno por R$50? Eu falei, o cara deve ganhar em alguns e perde em outros. Manda ele limpar a Amazônia. Assim. Muito bem, mas também é chegada a hora da pergunta polêmica. Aquele momento que todo ouvinte espera, aquele momento de Felipe Espinosa. Trabalha no Giro por Aí, é o momento que ele vai perguntar, vai olhar nos fundos dos nossos olhos, vai entrar no MSN e vai mandar por lá a nossa pergunta polêmica. Por que não chamar a nossa atenção? Sim. Peraí que eu vou mandar um wink antes pra vocês aqui. Nossa, nossas vozes ficaram ótimas. Leitonia.com? Não entendi, mas vai. Leitonax. Felipe Espinosa. Olhe para nós e faça a pergunta polêmica. Eu sei que vou me arrepender disso, porque vou ter que responder também. Sim. Mas foda-se. Tudo bem. Se afeta 13, mas se afeta uma vez. Tá na internet, é para ver pornografia. Não, né? E outra, se tá na internet, é porque é verdade. Sim. É óbvio. Isso é óbvio. Ninguém põe nada de mentira na internet, não, cara. Agora me fala, o que vocês iriam preferir? Ir para o futuro e ficar com a filha de vocês? Oh, Deus! Ou voltar no passado e ficar com a mãe de você. Ah, não! Esse cara é doente! Você é doente! Você é nojento, cara! Eu prefiro morrer de hemorragia. Eu prefiro morrer de hemorragia anal. Nossa, cara! Eu prefiro enfiar o dedo no cu e rasgar a cabeça. Talvez prefira ir pro futuro ficar com a minha filha, desde que eu adote algumas agora, né? Genial, senhor. Genial. Boa resposta. Genial. Boa resposta. Não, acho que não tem como superar essa resposta. Obrigado. Acho que eu peguei um pouco pesado na pergunta. Puta que pariu. Você é demente, né? Não, mas você vai responder. O que você faria, seu demente, porco nojento? Eu vou seguir a sua... Caluniador! Mentiroso e caluniador! Mentiroso e caluniador! Eu vou seguir a sua orientação de adotar uma agora. É. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Cássio. Não que seja melhor também. Não, não que seja digno. É, mas eu então mais posso digno. Adotar uma mãe e voltar pro passado. Sim. Mas ainda ela não teria sido sua mãe. Mas você perguntou, você prefere ir e ficar com a sua filha no futuro? É. Então tudo bem, eu prefiro ir para o futuro e minha filha faz sexo anal em mim. Ah, isso? Você falou ficar bom. Coloca o cintaralho e manda em mim, eu acho mais aí, digno. Aí tudo bem, boa. Acho mais digno, acho mais justo. Mais limpo, pelo menos. Sim. E você, Gabriel? Então, eu prefiro ir pro futuro e ficar com a minha filha do futuro. Porque a minha filha do agora não existe, né? Talvez você do futuro é um demente? Talvez. Mas deu porco nojento, moleque! Mentiroso e caluniador! Mentiroso e caluniador! O problema vai ser do eu do futuro. Nossa! Faz sentido. Faz total. Deixa o eu do futuro se preocupar com isso. Exato. Sim. Isso não é problema meu, não. E você, Felipe Espinosa, agora? Eu vou usar então a sua resposta, mas para minha mãe, então. Não, eu volto para o passado e deixo minha mãe usar uma cintaralha aí. E já é costume na sua família. Já! Aconteceu esse dia. Ah, então não vai acontecer diferença nenhuma, fica no presente. Pode crer, pode crer. Por quê? Porque o presente... É o presente que a vida nos deu. Sendo ele de grego ou não. Sendo de grego, quando acaba a gente querendo. E já que estamos fazendo a pergunta, eu vou perguntar, Wesley Zop. Se você se clona. Tá. E tô. Você, com seu clone, faz sexo. Você é homossexual ou você está só a se masturbar? Masturbar. Então tudo bem. Já que... Mas isso é óbvio, isso não. Mas se você faz sexo com você mesmo... A pergunta é, no cu, amor? Aí vareia. Aí vai em cima, vai embaixo, porque pega pelo braço, né? Então vamos voltando, Wesley Zop. Parece que eu te interrompi aí sem querer. Acho que sem querer. Pela primeira vez nesse podcast. É a 33ª vez. Para te atormentar um pouco a mente com a minha pergunta capciosa. Sim. Me arrependi, não deveria ter hipótese alguma. Então, teve uma paródia... que foi baseada em I Will Survive, que é Wilson Vai. Ah, eu acho que é uma das melhores. Muito boa. Não, talvez... Mais famosa que a música original. É, eu acho que sim. Talvez não mais famosa, mas mais coerente que a... Mais coerente, que a música original. Que é... Eu nunca fui gay, como que é? Eu não nasci gay e a culpa é do meu pai. É, que contratou o tal de Wilson para ser o capataz, isso. Cara. Faz sentido. Ai, Wilson Vai. Qual foi sua inspiração pra criar essa música, Wesley? Não foi bem uma inspiração. História de vida. Não foi bem uma inspiração, mas uma coisa que também foi muito nostálgica e saborosa. E cremosa. E cremosa. É Two Girls. Ou Glass Ass. Ou Lemon Pie. Você é doente. Entramos num momento demente. Um divisor de águas foi a pergunta polêmica. Agora estamos num momento. Que nojento, demente. Cara. Demente. Nossa, shit nele. Não, tudo bem, mas resolve. Você quis levantar fantasmas do passado aí. Mas você vai explicar para o ouvinte o que é isso que você está falando. Os três. O que é Two Girls and One Cup, Wesley Zop? São duas mulheres, que sim, pela tradução você uma entende. Uma Copa do Mundo? Duas mulheres, e um copo. Não, vamos falar. Antes tem que ter uma introdução aí. Na época, você recebia um pornô, você ficava 4 horas baixando, né? Sim. E aí você recebia o lá com o título, Two Girls and One Cup. Você fala, opa, duas mulheres, ótimo. Duas mulheres e um copo. Tá, tranquilo. Você nem liga pro copo. Sim. Você viu Two Girls. Tá leve, tá? É isso. Já sei que eu vou brincar hoje à noite. É. Sim. E daí, quando acaba de baixar o vídeo, você fala, agora, já se prepara e tal. E são duas mulheres que uma caga no copo e a outra come, a outra caga na boca da outra. E vomita e come de novo o cocô. Por isso que é pastoso e cremoso, conforme você perguntou e eu confirmei. E elas riem para a câmera com os dentes de bosta. É muito nojento. E a pergunta que não quer calar, é real? Eu acho que o cocô é falso. Eu acho que é. Eu quero acreditar. Por mais que saia do cu dela, eu acho que é uma coisa você que foi... Você vê a máquina de sorvete. Eu acho que foi uma coisa colocada antes. Tá, tudo bem. E a outra que ele falou, Glezés aqui. Ah, o ser introduz no ânus, mas não introduz pelo fundo, onde não daria nenhuma compressão. Introduz pela borda. Pela borda, pra dar aquela comprimida, ele estoura isso dentro do cu. Ai. E sai caco de vidro e sangue, bosta, de lá de dentro. E ele vai tirando de dentro ele do cu. Ele vai tirando, porque deu errado, né? Parece que deu errado. Você sente ali aquela dor. Cara. Aí o Lemon Party, que ele falou aí, eu acho que deixo pros ouvintes acessarem. Coloque no Google, digite Lemon Party, clique, estou com sorte. Peça do limão, pra quem não entende. Sure you feel that your love for me is real. What would you say if I Cheiro de bosta! Chegamos ao fim de mais um podcast nostálgico falando sobre as perturbações presentes na nossa mente causadas por uma internet lenta, porém aí com muito conteúdo a ser explorado. É. Desde copos cagados, desde copos no cu, até viagens no tempo com, com incesto. Felipe é nojento. Isso foi o que a internet causou na mente das pessoas. Ele curte assistir De Volta pro Futuro. É coisa da Letônia aí. Pode crer. Então, Felipe, esse é o momento que você dá tchau pro pessoal aí que aguentou ouvir esse podcast até o fim e não desligou no momento que você falou da putaria da Letônia que você assistia e pagava R$48 por curso. Não, valeu, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, porque já faz um bom tempo que a gente não grava podcast junto, né? Sim. Desde o falecido Anjo da Alegria no Ar. Que só foi gravado 51 e acabou. Exatamente. que é nostálgico também. Sim, esse é nostálgico. E, então, eu queria agradecer só pelo convite do Gabriel, que convidou eu para poder vir gravar. O tema tem um pouco a ver com a minha área de trabalho, então valeu. E para quem quer entrar em contato com você na sua área de trabalho, qual que é mesmo? Procura lá pelo site tcs.com.br ou então pelo e-mail felipe@tcs. E a gente troca uma ideia lá, a gente conversa. Joga gente um Counter-Strike. E vê umas putarias da Letônia. E eu mando os links da Letônia também. Tem brindes quando você acessa com ele lá. Obrigado por acessar esse site, já manda no link. É. Tá. Sandrix. Você acha que o site está hospedado aonde? Na Letônia. Letônia é hospedada. Por isso CS, né? Entende? CS é da Letônia. Entendi. Todo mundo sabe que Letônia é abreviado com CS. Sim. Cusinha. Então, é o seu momento, Gabriel Osmar, aquele momento que você diz tchau, mas antes, fale pra galera qual o e-mail do Chorume pra que eles mandem e-mail, assim como Bárbara Luca e Juliana Felipe mandou aí seus e-mails. E depois de terminar, passe a palavra pra ele, Wesley Zop. Só queria te corrigir, Bárbara Louca. É, Bárbara Louca, perdão. Ou Anitta. Anitta. Anitta Craqueira. Sim. É, então, se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, uma animação em PowerPoint, um GIF errado, uma corrente. Corrente a gente normalmente não abre, mas... Tá, mas manda. Mande no endereço autocríticas@chorume.com.br. Pode repetir? Posso repetir. Se a sua internet é lenta, você vai ter que ouvir de novo. Falhou, né? Falhou na hora que você falou. Caiu. E a gente transmite tudo ao vivo, então eu vou repetir. Um dia, quem sabe. O endereço é autocríticas@chorume.com.br. Queria agradecer aqui a todo mundo. Queria agradecer ao sinal de internet de escada, que me possibilitou baixar 32% de músicas no Kazaa. Então, queria passar a palavra para o Wesley Zop, o papai da net. Pra quem não sabe o que é Kazaa, procura no Cadê aí. Alta Vista. Alta Vista. Também temos a página no Facebook, que é o facebook.com/lixodolixo. E temos o Twitter, que é o @néctardolixo. E o ICQ? ICQ não temos, desculpa. Estamos meio desatualizados aí. Mas repita aí, página do Face e Twitter. No Facebook é o Lixo do Lixo, uma página muito garbosa, com atualizações. E você pode curtir lá, viu, Felipe? Não tem pornô da Letônia, mas dá tempo pra compartilhar as publicações. Tamo aí. É, vou dar um recado pro Gabriel e pro Felipe aqui, dá tempo pra compartilhar o que tem lá. E aí, e também temos o Twitter, que é o arroba Nectar do Lixo. Acessa lá, Felipe. Nectar do Lixo. Vou pensar, vou tem pensar. 6 seguidores. O pior de tudo é que eu já sigo. Né? Ah, então é 6 com você. 6 com tudo bem. Então, muito bem. Gostaria de agradecer então, a presença de todos vocês aqui. Gabriel Asbar, o homem mais lindo da internet desde todos os tempos. Felipe Espinosa, que já comemos muito, mas ele também não é de se jogar fora. E Wesley Zop, papai da Leti. Ou Serginho, papai da Leti. Como ele prefere. Ai, que delícia. Deixa eu tomar um suco de laranja aqui. Agradecemos então a sua preferência por ter ouvido. Espero que você tenha se divertido, dado muitas risadas. Um bom final de semana. Até a próxima. Tchau.